chão. Promessas são promessas, inocente é o coração. Repica o sentimento, B.O. dessa razão. A grade nas crianças já explica a opressão. É professor na luta e no jornal. O verdadeiro número não ganha destaque. Eu quero ver essa bancada de militar aguentar 15 minutos na domingo no parque. Só aqui você vê gente que mora do lado da represa sem ter água pra beber. Dançarino que evapora, o MC que canta a vida, nem sempre de felicidade. Essa mãe chora e não demora. Retrato falado, cantado no país que sem ação te devora. Em alto e bom tom, dona Glória mandou avisar. Eu tô de luto, mas vivo em luta. PM, gosta de nos testar, deixa eu direcionar. Mesmo cargo meto custe caro, vai se fuder, Jair Bolsonaro. Qual é o plano, qual é o plano? Pra político safado não vou passar um pano. Qual é o plano, qual é o plano? Se orienta, sua hora tá chegando. Qual é o plano, qual é o plano? Pra político safado não vou passar um pano. Qual é o plano, qual é o plano? Se orienta, sua hora tá chegando. Poesia rabiscada pro mundo e já dizia Gustavo Gomes, se tá vivo não se esconde. Essa via de mão dupla não me representa, o que dirá direcionar. Só não quero que você faça sumir e evaporar o poder popular. Sacramenta a confissão que nem tudo aqui é bom, mas isso você já sabe, que as cordas do preconceito na frequência de tua vida não te amarre. Quem luta, luta e o suor não acaba. O sistema é o doce, a fruta e nós o bicho da goiaba. Sem chororô, muito menos mimimi. Tem dia que aqui você não vai dormir. Diz que rouba, mais faz. É o Brasil das mordaças, onde termina a política, começa a trapaça. Qual é o plano, qual é o plano? Pra político fascista não vou passar um pano. Qual é o plano, qual é o plano? Se orienta, sua hora tá chegando. Qual é o plano, qual é o plano? Pra político racista não vou passar um pano. Qual é o plano, qual é o plano? Se orienta, sua hora tá chegando.